para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde neste sábado. Desde já, aproveito para pedir desculpa em meu nome e em nome da rádio, com licença, pelo que aconteceu a semana passada, não ter podido haver programa. Foram alguns erros de tecnologia, mas aproveito e peço desculpa por isso. Acho que vocês são merecedores de todas as desculpas possíveis para a falta deste programa animado e cheio de música que vocês tanto esperam todas as semanas. Máximas desculpas em meu nome e em nome da Antena Web pelo que aconteceu. Mas, passando este tipo de coisas, cá estamos nós para criar mais um programa, para fazer mais um programa para si. O Alex, toda a rádio, todo o som, tudo em ordem para si. Para este sábado, sim, estar à sombra da bananeira, sentado na sua cadeira, a assistir ao nosso programa que tanto gosta. Você gosta, você adora. Pelo menos é o que tem chegado aqui às nossas redações. Todos nós temos visto que temos muitos espectadores. E desde já agradeço a todos aqueles que me acompanham a mim pessoalmente aqui neste programa, como acompanham toda a rádio. Em meu nome e em nome da Antena Web, para já convido-os a ficar connosco até ao fim dos tempos. E convido-os a gostar cada vez mais dos nossos programas, de nós, a intervir, tudo. Portanto, muito bom sábado e cá estamos nós, depois de uma parte mais séria, para começar a música. É verdade, música! E desde já lhes aviso que vamos ter algumas estreias, várias estreias neste programa. Vamos começar pelos The Gossip. Sim senhor, The Gossip com Evie Cross. O Evie Cross dos The Gossip é uma música que vocês vão adorar, de certeza absoluta. E logo de seguida, mas mesmo, depois dos The Gossip, vamos ter Lady Gaga e a Beyoncé. Uma dupla que, cuidado. Mas convido-os a assistir ao videoclipe desta música, Telefone. É um videoclipe, até tem uns contornos mórbidos e tal, e até tem categoria, tem lá a Beyoncé, e a Lady Gaga também, mas pronto. Digamos que a Lady Gaga, aqui em opinião pessoal assim do Alex, não é? Que não é muito entendido no assunto, mas parece que a Lady Gaga ainda está um bocadinho verde, mas ainda há de chegar lá ao ponto. Portanto, caros ouvintes, Batido Musical a tocar para si a partir de agora aqui na Antena Web. E agora sim, em condições, com Lady Gaga, Beyoncé e The Gossip. Sintonize-se! Nature. nervous in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Já lá vai a Lady Gaga e a Beyoncé e os da Gossip. Vai tudo, já saíram todos do estúdio. E agora vamos ter de seguida música, claro. Isso é certo, nós vamos ter música. Até porque eu estou a olhar pela janela e lá para fora vê-se um sol tórrido, bastante calor. E então há aqui um artista que é uma estreia. Vamos dar, digamos que as boas-vindas aqui aos artistas que vão começar aqui a estrear-se. Desde já, os de Gossip, por exemplo. Agora, vamos ter mais uma estreia, pelo menos. Acho que a segunda já não é estreia, mas vamos ter mais uma estreia. E digamos que o nome dele está relacionado com alguma coisa marítima. Quem souber assim de inglês, aposta que vai saber de que é que se trata. A seguir, sim senhora, vamos ter Seal com Love is Divine. É verdade. E depois, música portuguesa. Porque o batido musical, apesar de ser, digamos que para além fronteiras, apesar de ser uma mistura de músicas, é um programa português de uma rádio portuguesa. Portanto, música portuguesa tem que haver no batido musical. Dê por onde der. Nem que vamos buscar a fanfarra não sei de onde. Portanto, vamos ter os Azeitonas com Quem És Tu, Miúda? Quem És Tu? Miúda, Eu até estava para me candidatar a vocalista dos Fingertips, mas não fui a tempo. Mas também se eu me candidatasse a vocalista dos Fingertips, verdade seja dita, o Alex saía daqui do batido musical e a coisa não era a mesma coisa, né? Portanto, fiquem com estas duas músicas. E não se esqueça, sim, tunize-se connosco na Antena Web, a sua rádio de eleição, de relaxamento e de meditação e tudo o resto. Cá estamos nós, para si, hoje, sábado. Direitinho, inteirinho, para si, a pensar em si, como todos os dias da semana, incluindo ao domingo, porque nós somos daqueles que nem sequer ao domingo fecha. Nós estamos abertos 24 horas por dia, 366 dias por ano. É verdade. Já estou a incluir os anos bissextos, vocês sabem disso. Portanto, sintonize-se! Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love. Love's divine. Please forgive me. Now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. Love can help. Antena Web, sintoniza-te. Quando passas à minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade. Nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu? Miúda, que me atormentas em câmara lenta. Quem és tu? Miúda, miúda, quem é? Há certos momentos em que eu acho não passas de um golpe baixo, a fantasia de um pobre coração. Acabo eu de sentinela, por mais preta na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os já lá vai. Até as coisas naturais, até as doenças, salvo seja, não é? Mas até as doenças gostam do Alex. Tudo gosta do Alex. Inclusive do Alex e do batido musical. Portanto, desculpem lá também estas arranhadelas. Sabem como é que é? Sabem como é que é? Isto também é uma rádio descontraída. Isto também não é daquelas rádios que tem que sair tudo na perfeição. Porque isto é uma rádio familiar. É como se estivéssemos sentados no sofá da vossa casa a tomar um cafezinho e a ver televisão. Só que em vez de estarmos a ver televisão, estamos a jogar uma partida de sueca e a dar música. É verdade. E vamos continuar. Vamos continuar com mais um reincidente. Passo o termo. aqui na antena web e no batido musical. É o Robbie Williams, mas desta vez com Feel. Feel. É verdade, Feel. Aquela música. Toda a gente tem assim uma estimação pelo Feel, pelo Angels, que já foi ouvido, mas este Feel é um bom Feel, é um bom Feel. Já estou quase como os Black Eyed Peas, lá com I Got a Feeling. E depois vamos fazer outra vénia a mais uma estreia no batido musical. É o Sting. Conhecem o Sting? Eu conheço perfeitamente, ainda ontem estive a tomar café com ele, ainda comemos uns tremoços e umas azeitonas. Mas é verdade, com English Man in New York. Gostaram? Eu estou-me a aperfeiçoar aqui na língua inglesa, que é para dar assim um tirinho ali naqueles que pensam que eu não sei falar inglês. Isso lá já são tempos em que eu não sabia falar inglês. Portanto, vamos ficar com Robbie Williams and Sting aqui na antena web. Sintonize-se! Estão a ver? Isto está a ficar fino. O programa está a ficar fino. E é para si. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Sure I am. toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Depois da estreia do Sting e depois da reincidência do Robbie Williams, porque isto parece uma cadeia, o Robbie Williams vem cá, sai em liberdade, vem outra vez, mas não é uma cadeia, isto aqui é quase como o café da esquina. Todos os artistas param aqui para tomar o seu cafezinho e dar dois dedos de conversa aqui com quem está a servir aqui ao balcão, que é o Alex e a Antena Web lá para trás. É verdade. Bem, mas continuando, porque vocês o que querem é música. Vocês estão a semana toda a dizer assim, Alex, dá-me música, dá-me música, dá-me música. E eu faço-lhes a vontade, eu dou-lhes música. E eu dou-lhes música. E é música em todos os sentidos. E vamos continuar também com uma estreia. Mais uma estreia. Aliás, duas. Porque nenhum deles ainda tinha tocado aqui. Vamos começar com um. Craig David. Com Seven Days. É verdade. O Craig David. Bem-vindo, Craig David. Bem-vindo, bem-vindo. É verdade, é o inglês, é o meu inglês. E depois, Christina Aguilera. Ou Christina Aguilera, como um bom português e um bom espanhol fala. Com Fighter. Lutador, tadau, pum, pum, dá. Estamos aqui a ter um ringue de boxe. Vamos ver a Cristina Aguilera do lado esquerdo, canto esquerdo. Cristina Aguilera, campeã dos rings do ano passado. E este ano, o mais bem colocado, Craig David, do lado direito. Ding, ding, ding, ding, ding. É verdade. Caros ouvintes, fiquem com mais duas músicas excelentes aqui no Batido Musical. E continua a descer a nossa escadaria. De mão dada. Ou então, se não é de mão dada, pelo menos abraçados a nós. Porque nós estamos aqui para o guiar por este universo musical. Sintonize-se! think I'm much smarter. Thanks for making me a fighter. Muito bem. E agora o que é que vamos ter? Vamos ter mais uma estreia. Mais uma estreia aqui no Batido Musical e na Antena Web. Vamos ter o Whole City. Whole City com Fireflies. Vocês, se já viram um videoclipe, lembram-se daquele robôzinho que abriu os olhos e tal? Ele agora é nosso ouvinte aqui na Antena Web. E aquele rádio que tinha lá aquelas coisas todas, e aquela máquina, aquelas coisas escritas, agora está tudo aqui na Antena Web. Portanto, só falta mesmo você estar aqui como está agora. Temos a família toda reunida. E depois do Hull City, que é uma estreia, temos... não é bem uma estreia, acho que já não é estreia. Nem na Antena Web, isso tenho a certeza, nem nos ouvidos de cada ouvinte. Temos Richard Marx com Hazard. É verdade, Hazard. Mas não há Hazard, aqui não há Hazard. Portanto, Richard Marx and Hull City a tocar para si a partir de agora aqui na sua Antena Web. Antena Web, na qual cada espectador faz parte de uma artéria do coração. Portanto, nós estamos aqui a assistir a um programa científico que diz que o nosso coração da Antena Web é composto por milhares de ouvintes, ou seja, milhares de capilares, veias, artérias, e depois aqueles que não estão incluídos na lista das artérias e das veias são aqueles que são o sangue que circula pelo coração e é bombeado cá para fora. Portanto, vocês são o nosso coração, caros ouvintes da Antena Web. Eu estou a ficar sério. Estou a ficar muito sério. Mas vocês não querem isso. Portanto, animação, meus amigos, e sintonize-se! Seems. hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Fique ligado na sua antena web. To the river and me. Muito bem, e já lá vai aquela dupla de músicas que já foram faladas aqui na Antena Web. E vamos continuar a descer na nossa escadaria musical. Temos o regresso de uma banda de renome internacional. Digamos que são os padrinhos da nossa seleção. Para quem aproveito de deixar aqui, em nome, meu nome e em nome da Antena Web, uma força especial, porque nós estamos com a nossa seleção. E vamos com a nossa seleção para a África do Sul. E quem sabe quais serão os desenvolvimentos que nós teremos na África do Sul e aqui na Antena Web relacionados com isso. Por isso, vamos ver. Relativamente à música que os nossos padrinhos de seleção vão tocar, é uma música que exige um grau de concentração muito grande dos nossos espectadores, porque vocês têm que dançar, e como vocês têm que dançar, têm que acompanhar o ritmo, e isto é mau, acompanhar este ritmo é mau, porque é muito acelerado. Portanto, aqueles que têm problemas cardiovasculares, é preciso acompanhar o ritmo, mas com calma, está bem? Vamos com calma. Se a música acabar e ainda estiverem a dançar, não se preocupem, porque a outra música espera que vocês acabem. Eu não quero que aqui ninguém se sinta mal por causa do batido musical. Apesar de haver muitas razões para isso acontecer, porque isto aqui é uma fona. Aqui à norte diz, é uma fona, é uma força. É muita dança. Portanto, eu não quero que ninguém se sinta mal. Vamos, cada um ao seu ritmo, mas vamos dançar, vamos mexer os pezinhos, né? E depois já tocou aqui o David Guetta, não é? Mas agora o David Guetta vem com um amigo dele. É o Kid Cudi. Kid Cudi, é verdade. Com Memories. David Guetta e Kid Cudi com Memories. E não pensem nunca na vida que eu me ia esquecer de lhes dizer o nome da banda e da música que anunciei antes. Não. Só que aqui um bocado de suspense. Não faz mal a ninguém. Portanto, a banda que eu falei há bocado são os do Black Eyed Peas. Vocês sabem quem são os nossos padrinhos. Mas não é o I Got a Feeling. Essa é a nossa música, é o nosso hino. Não. A música que eles tocam aqui é Rock That Body. Eu já estou a entrar no ritmo e você também vai entrar no ritmo. Portanto, não nos abandone. Shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we super fly ladies, all of my super fly, super

Aí já acabou. Eu fiquei todo entusiasmado, todo empolgado aqui com o rock do Etbad e que eu já nem esqueço, já nem me lembrava que já tinha acabado, é verdade. Brincadeira. Sacanagem. Bem, continuando. O que é que vamos ter a seguir? Vamos ter mais uma estreia, à semelhança do Kid Cudi. Eu esqueci-me de dizer há bocado o Kid Cudi foi uma estreia. Mas agora vamos ter uma estreia que é mesmo estreia sem ninguém a acompanhar que já cá tivesse. Vamos ter Natalie Imbruglia. Natália, Imbrulho. Natália, Imbrulho. É verdade. Mas não, em inglês, Natalie Imbruglia. E a música que ela vem tocar aqui, com a sua gentileza, é o Turn. Diz-lhes alguma coisa, o Turn. Não tornes a fazer isso. E depois, música portuguesa. Outra vez, música portuguesa. Porque estamos em Portugal, meus amigos. Nós estamos em Portugal. E Portugal está a atravessar uma crise. E eu estava a pensar que isso não atravessasse uma crise, senão como é que ia ser? Ai. Pronto, isto foi uma tentativa frustrada de imitar uma personagem que vocês muito bem conhecem. Mas sinceramente eu não tenho assim grande jeito para imitar personagens. Portanto, vamos, mas é à música que vocês já estão cheios de mim. Música portuguesa, Rui Veloso com Paixão. Portanto, se juntar a música da anterior, da Natália Imbruglia, com a música do Rui Veloso. Dá, torne paixão, ou seja, volta à paixão. Dá cá a paixão. Isso cá para mim ainda vai dar casa. Bem, caros ouvintes, sem formalidades, ouça e goste, dance, just dance, aqui na Antena Web, com esta música para si, preparada a pensar na sua dança e no seu bem-estar. Sintonize-se! I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Though you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Illusion never changed into something. certeza aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada a ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Muito bem. E eu bem disse, caros ouvintes, eu bem disse que estava próxima a hora da despedida. E é verdade. Infelizmente, a parte que mais custa, outra vez, é a parte da despedida. E chegámos a ela. Mais uma vez, à semelhança de outras semanas, eu volto a dizer, caros ouvintes, não desmoralizem. Porque nós, 2 a 8 dias, cá estamos outra vez. O Alex está aqui com o batido musical outra vez daqui a 8 dias. Vocês pensam que se livram de mim assim, desta forma? É o que eu digo, vocês ficam tristes sem ter que ficar, meus amigos, sem ter que ficar. Mas pronto, daqui a 8 dias voltamos. Mais uma vez, peço muita desculpa por não ter tido possibilidade de passar o programa a semana passada. Mas são coisas que acontecem e eu sei que vocês compreendem. Portanto, mais uma vez desculpem e espero que de toda a maneira tivessem sido recompensados, de certa forma, assim, com esta lista musical fenomenal. Porque são mesmo fenomenais vocês. E nada melhor que, para acabar em beleza, de que convidarmos a rainha da pop, Madonna, para cantar Celebration. É verdade, Celebration. Cá está ela, mais uma vez aqui na Antena Web, a cantar uma música dela. Então, vocês sabem que aqui é a rádio das surpresas. E é a rádio onde aparecem todos os reis, todas as rainhas. A prova disso é estar cá a Madonna. E já aparecem as princesas e as futuras aias e amas e tudo junto. E depois, momento solene, estreia na antena web, estreia no batido musical, mais precisamente. Mas vamos acabar em português, sim senhor, em português, com a carta do Estoranja. Sim senhor. Vejam lá que lista de música, que escadaria musical que vocês tiveram aqui, meus ouvintes. Digam-me lá se isto não é um bom programa. Claro que é. E eu tenho a certeza que vocês estão aqui colados àquilo tudo que dá para ouvir o nosso programa porque reconhecem a qualidade. Assim como nós, fiquem com essa certeza, reconhecemos a qualidade e o empenho e a dedicação dos nossos ouvintes para connosco. Portanto, do fundo do coração, pessoalmente, muito obrigado. E em nome deste complexo chamado Antena Web, muito obrigado por nos acompanharem diariamente, ou semanalmente, ou uma hora por dia. Não há problema, mas muito obrigado por serem nossos ouvintes. Vocês estão sempre aqui, dentro do nosso coração. E estão sempre aqui, no nosso pensamento, porque é para vocês que nós trabalhamos arduamente, diariamente, semanalmente, não importa. Mas é pensar em si, é pensar no seu gosto e no seu bem-estar. A todos, muito bom fim de semana, muito boa semana, com paz, com amor, muito boa sorte, uma coragem extrema e forte para todos aqueles que vão trabalhar, para todos aqueles que vão para as aulas, força que o ano está a acabar e vamos empenhar-nos mais um bocado, porque eu sei que todos os nossos ouvintes, todos, não é só os nossos ouvintes, todos os alunos este ano vão passar, pelo menos os portugueses. Se não passar algum, eu cobro, eu cobro. Portanto, vamos lá ver se começam a estudar. É? Estamos a entrar no período de verão. Estamos a entrar no período, num período bonito. Às vezes chato, mas bonito. E estamos num período magnífico, lindo, que é a primavera. Vamos aproveitar isso tudo. Muito cuidado na estrada, por favor, a todos aqueles que conduzam, que saiam agora de casa ou que vão mesmo na estrada. Muito cuidado, por favor. Vamos zelar todos uns pelos outros. E vamos nos manter unidos. Porque a união faz a força e todos unidos representamos um só. Caros ouvintes, até para a semana. O Alex despede-se por aqui. Não se esqueça de ouvir estas duas músicas e não se esqueça de fazer aquilo que eu já disse antes. A partir de ouvir a segunda música, vocês deliciem-se. Amem-se muito. Fortes e cordiais abraços apertados. Portem-se bem e até para a semana, caros ouvintes.